Ding ding ding ding ding ding baraka tek tika tak tike tika tak baraku ding ding ding ding ding ding blabada su paru va ver Doralice bem que lhe disse amar é tolice é bobagem ilusão eu prefiro viver tão sozinho o som do lamento do meu violão Doralice bem que lhe disse olha sempre olhado que eu vou me meter Agora amor, Doralice meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice bem que lhe disse, amar e tolice é bobagem e ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, o som do lamento do meu violão. Doralice bem que lhe disse, olha esse embrulhado que eu vou me meter. Agora amor, Doralice meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Bem que não queria me enfrentar esse perigo, Doralice Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Sabap leva pé do dap lobo Subaru yaburu de subaruru Sablo papo se la capo do bade abu paru do vera passe do baduru lera Sab saza, sab saza, suspi baru da do luke da zabu Pudi da zabu, pudi da zab, subaru buru de Doralice bem que lhe disse Amar e tolice é bobagem e ilusão Eu prefiro viver tão sozinho O som do lamento do meu violão Doralice bem que lhe disse Olha esse embrulhado que eu vou me meter Agora amor, Doralice meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Bem que não queria me enfrentar esse perigo, Doralice Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Pula baza bazu baza paparu berere Saparu putura vara Pula baza bazu bazu paparu berere Saparu queru bebe papasê Has escoltat el primer tema d'aquest segment de Musicòpolis. La música ens la portava aquest personatge, Narci Rodríguez, des del seu àlbum d'aquest 2014, Bossa Nova, en la primera de les peces incloses, el Doralice, que acabes d'escoltar. Ja us el van presentar fa alguns programes, però avui retornem a l'àlbum Superficial, el més nou de Fundació Toni Manero. Això es diu Despacio. Rafael Corbia, Musicòpolis, la capital de la música, la radiofórmula de les cançons d'actualitat. que te mira a través de la cerradura, el que te mete la mano por debajo de la blusa. Eres la guardiana de la puerta y yo el pobre Rick Moranis. Conozco todo tu cuerpo hasta el más mínimo detalle. Eres mi Venus de Milo, preciosa como Eva Gardner. Es por eso que te pido, haz que dure y sea suave. Despacio, el tema que ens aportava la Fundació Toni Manero de presentació amb aquest espai. Seguim amb Emerson des de l'àlbum Estabilitat Dimensional. Això es diu Reykjavik. Silencis que són nostrats i pistoles plenes d'aigua. estrella sé que está en mí de alguna manera. Acabes d'escoltar a Musicòpolis el més nou que et portaven la formació denominada Mai Mai amb el Philly Boosters. I això des de l'àlbum Stay Alive són els Will Bambina, Such a Jerk. Musicòpolis, la capital de la música. Des del Planeta Azul, Gigantes, amb Ruth Lorenzo. La historia de un amor, amor que nació para ser grande, eterno. Nos encontró gritos al amor, fuimos el aire.

Has escoltat la música en aquests darrers instants de Will Bambina, de Ruth Lorenzo i també de La Fuga, que ens portaven aquesta cançó anomenada Ser Yo Mismo. Això és Musicòpolis, la capital de la música d'actualitat, allà on et portem les teves novetats discogràfiques, com el tema que sentirem a continuació i que tanca aquest segment. És la música de Ben Howard. La cançó es diu I Forget Where We Were. Vaig oblidar on érem. Ben Howard. I wasn't listening, I was watching Syria, blinded by the sunshine strip. You were in the kitchen, oh yeah. My runner's mouth, the wounded with the wounder's will. And that's how summer passed, oh yeah. Great dividing range of green, green grass and home. Maybe it was peace at last, who knew? Hello, love, my invincible friend. Oh, hello, love, the thistle and the burr. Oh, hello, love, for you I have so many words. But I forget where we were. Listening, I was stunned by all of us, the blind leading out the board. And as per usual, you were skipping and laughing eyes at the bedroom door. Don't take it so seriously, no. Only time is ours, the rest we'll just wait and see. Maybe you're right, babe. Forget where we were anymore. I forget where we were anymore. I forget where we were anymore. I forget where we were. Peace at last, who knows?